Amém? Vamos orar. Quero que você incline a tua cabeça agora e comece a orar mesmo ao Senhor. Você não saiu da tua casa à toa. Eu creio que essa é uma noite onde a gente tem o privilégio de receber mesmo de Deus, da palavra dele. A nossa vida nunca é em vão e não é por acaso que você está aqui. Então, que você possa agora, inclina a tua cabeça e comece a orar. Comece a pedir para Deus falar com você. Comece a pedir para Deus quebrantar o teu coração. A gente está na presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus que pode transformar as nossas vidas. Basta a gente colocar o nosso coração diante dele. Amém? Deus, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Senhor, nessa noite, Deus. Esse culto, Senhor Deus, só existe porque o Senhor é o centro de todas as coisas. E eu quero mesmo, Senhor Deus, com muito temor no meu coração, colocar diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Dizer, Pai, que nós estamos aqui para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Deus. Que nós possamos sair daqui nessa noite diferente de como a gente chegou. Que essa palavra possa encontrar no nosso coração um terreno fértil. Que essa palavra possa vir de encontro, Senhor Deus, às nossas necessidades. Que o Senhor possa vir mesmo, Senhor Deus, com a tua graça, com a tua misericórdia, Deus. O Senhor me conhece, sabe quem eu sou, Deus, e sabe como a minha incapacidade de todas as coisas, Pai, mas eu confio, Senhor, plenamente a minha vida agora no Senhor, Pai. Me coloco mesmo atrás da tua cruz e clamo para que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade, Senhor Deus, de usar a minha vida, de usar a minha boca nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Mateus 5. Começando lá no versículo 1, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Pois bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Eu vou ler só a primeira parte do Sermão do Monte, porque se eu for ler ele inteiro não vai rolar, né? É muito grande. Quando a gente começa a ler essa primeira parte do Sermão do Monte, a impressão que eu tenho é que Jesus, ele vem e usa essas palavras como um consolo para aquele povo oprimido, para aquele povo miserável, que somos eu e você também, oprimidos, miseráveis que somos. E quando a gente quando a gente lê essa primeira parte, a gente percebe assim, a gente acha em que Jesus chegou e começou a falar essas coisas, bem-aventurados, vocês, porque de vocês é o reino dos céus, Bem-aventurados os misericordiosos. Enfim, eu entendo que parece que ele está querendo, assim, consolar mesmo o nosso coração. Porque quem aqui já não passou por todas essas coisas que ele fala aqui? Como a gente reage diante dessas coisas é uma história. Mas que todo mundo aqui passa por isso e que aquele povo lá passava por isso, a gente não tem dúvida nenhuma. Só que, quando a gente começa a ler o sermão todo, quando a gente vai indo lá para frente, porque o Sermão do Monte, ele começa lá em Mateus 5, mas ele vai até Mateus 7. Até Mateus 7, lá no versículo 29, ele termina. E o que eu achei muito interessante é que Jesus começa com essas palavras mansas, de consolo para a nossa alma. E daí, quando ele começa a se estender, quando ele começa a falar, a coisa meio que muda de figura. Ele vem e começa a dizer coisas que parecem inatingíveis, coisas muito difíceis, coisas que, humanamente, nós nunca vamos alcançar. A gente acha assim que o Sermão do Monte, para quem conhece ele inteiro, e eu desafio vocês a ler ele inteirinho mesmo, é um desafio para nós que somos cristãos. Porque no começo do sermão ele vem com essas palavras e depois ele começa. Ele começa a falar coisas que vão confrontando aquele povo. E o povo, eu acho que na hora lá, se eu estivesse lá, eu ia ficar muito confusa com tudo aquilo. E Jesus, ele não pega leve em nenhum momento. Ele não olha para aquele povo e fala assim, nossa, tadinhos, eu não vou falar isso para eles. Porque se eu falar, coitados, eles já são tão miseráveis. Mas não. Jesus começa, vai em frente, começa a falar. Se você for olhar lá na frente, ele começa a dizer coisas que na lei, depois que você percebe, entende o que ele fala, você acha que cumprir a lei é moleza. Porque a lei diz, não matarás. E Jesus, ele fala mais. Não, se você se irar contra o seu irmão, você não precisa matar ninguém. Se você se irar contra o seu irmão. Ele fala lá, a lei, não adulterarás. E Jesus fala, se você olhar para a mulher do próximo e desejar no seu coração. Jesus começa, conforme o sermão vai se estendendo, a coisa vai ficando mais difícil e vai indo assim até lá no final. Jesus não facilita para ninguém. E como ele não facilitou para eles lá, ele não vai facilitar para nós também. De maneira nenhuma. Quero, só para a gente poder entender aqui, quero ler alguns pedacinhos aqui do Sermão do Monte. Por exemplo, lá no, na vingança, que está lá em Mateus 5, começa lá no versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede, não volte às costas àquele que deseja pedir-lhe emprestado. O Sermão do Monte, todos os tópicos que tem aqui, que ele vai falando, são fundamentos da fé cristã. Ele fala sobre o casamento ali no divórcio, ele fala sobre ajuda aos necessitados, os tesouros dos céus, ele fala sobre as preocupações da vida, e ele em nenhum momento facilita para nós. Porque depois que você começa a ler aqui, você acha que cumprir a lei vai ser mais fácil. É mais fácil. Quem aqui nunca se irou contra ninguém? Quem aqui nunca abriu a sua boca para jurar? Quando a lei diz lá, não jure falsamente, Jesus chega e fala, não jure de jeito nenhum. Não jure de jeito nenhum. Não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Será que não seria mais fácil não jurar falsamente? Ah, mais fácil. Não, não vou jurar, não vou mentir. Mas ele não está falando isso. Ele está falando que você não tem que jurar de jeito nenhum. O Sermão do Monte mostra o quanto Cristo é radical. E por mais que a gente queira viver um evangelho meia boca, com Cristo não tem meia boca. Ou você vive ou você não vive. Amém? Cara, e quando Deus foi falando essas coisas para mim, eu pensei, de novo, nem o Gil falou, né? De novo. Mas eu vejo, quando Deus traz uma palavra, eu tenho certeza absoluta que Ele está trazendo para a minha vida isso. E realmente, quando eu leio ali, eu vejo que é impossível eu conseguir viver e atingir aquilo que Deus quer de mim. Porque a lei eu posso cumprir, mas com Cristo ali, fazer as coisas que Ele fala, você tem que simplesmente deixar de ser você. Você tem que simplesmente deixar o Espírito Santo que vive em você agir por você, fazer por você. É a única palavra que a gente pode dizer quando a gente termina de ler o Sermão do Monte, é inatingível. As coisas que Jesus coloca ali no sermão são inatingíveis. Ele vai e bate de frente com o nosso caráter. Ele bate de frente com as coisas que a gente pensa, com as coisas que a gente vive, com as coisas que a gente faz. E ali a gente percebe que Deus, Ele não quer e Ele não é meia boca. Para Ele, ou é ou não é. Só que, realmente, eu creio que nenhum ser humano nessa terra conseguiu atingir aquilo que Jesus Cristo coloca aqui. Realmente, é inatingível. Só que, quando Jesus falou essas coisas, Ele sabia que para nós ia ser muito difícil, Ele sabia que ia ser praticamente impossível a gente viver aquela vida ali que Ele estava dizendo. Ele conhece o nosso coração. Olha lá em Mateus 15, 16. Agora a descrição perfeita de nós. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que o tornam o homem impuro. Mateus 15, versículo 16. Ah, é que eu não li o 16 ali, desculpa. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então, a gente olha para isso e entende que Jesus Cristo sabia exatamente, quando Ele estava falando tudo aquilo lá no Sermão do Monte, Ele sabia que para nós realmente seria inatingível a gente viver aquilo que Ele estava falando lá. Só que o nosso grande problema, como pessoas que somos, né, é pegar essa palavrinha inatingível, guardar ela e esquecer que a gente pode melhorar. A gente pode não atingir tudo aquilo que Ele está dizendo ali plenamente, mas a gente pode melhorar muito. Olha para a tua vida assim. Você acha que você pode melhorar? Você acha que você pode melhorar em alguma coisa? Eu tenho certeza que tem um milhão de coisas que eu tenho que melhorar e que eu posso melhorar com a ajuda de Deus. O nosso problema é que a gente pega essas coisas e diz assim, cara, eu sou muito miserável, jamais vou conseguir ser o que Deus espera de mim, eu jamais vou conseguir, eu sou um cocô. É mesmo, eu também sou. Só que a gente, quando a gente faz isso, a gente está deixando, a gente está dizendo que o Deus que habita em nós não é o Deus do impossível. A gente está pegando Deus e a gente está diminuindo Ele na nossa vida. A gente está achatando Ele. A gente está deixando Ele de acordo com aquilo que a gente pensa. E Deus não é assim. Por mais que você pense um milhão de coisas sobre Deus, Deus é o que é. Nele não há sombra de variação. Ele é todo poderoso. E nós precisamos começar a usufruir disso, a conhecer isso. Eu quero muito experimentar isso na minha vida. Quero muito. Alguém quer? Ninguém quer. Todo mundo quer, claro. Só que daí a gente se apega nessas coisas e daí a gente começa a viver uma vida meia boca, que é o que eu estava falando para vocês. Aí a gente é tão burro. Não, vamos falar, a gente é burro. Sabe por quê? Porque assim, a gente não vive a plenitude de Deus na nossa vida. Mas a gente também não vive a plenitude do pecado. A gente fica, vive o pecado, daí sai do pecado cheio de culpa, carregando peso, se achando cocô mesmo, né? Não estou dizendo aqui que ninguém vai pecar, a gente vai pecar todo o tempo, 24 horas por dia. Mas a gente vive assim. A gente não aproveita os prazeres do reino, que são infinitamente melhores do que todos esses que a gente já experimentou, do que esse lixo que o mundo tem oferecido para nós, porque o mundo só oferece lixo para nós. Os seres humanos, eles estão cada vez piores. E quanto mais perto de Deus a gente chega, mais a gente vê que a gente precisa dele. Mais a gente vê o lixo que a gente é. Só que quando mais perto de Deus a gente chega, mais ele aparece na nossa vida, mais ele faz as coisas na nossa vida, porque é ele, é só ele. É tudo por ele, para ele. Aí, ou a gente faz assim, a gente não vive lá os prazeres, ou vive meia boca, ou a gente pega e tenta trazer esses prazeres para a nossa vida. A gente vive um pouquinho do prazer ali, tenta adaptar isso daí para a nossa vida, para o evangelho, e isso é impossível. Não tem como. Ou você está no evangelho, ou você está no inferno. Não existe, gente. Estou sendo radical? Eu estou sendo, porque é assim. É assim. A gente tem que parar com essa historinha de eu vou evangelizar o cara ali. Senta com o cara, toma 3 litros de vinho com o cara. É assim ou não é? E não fala de Deus ainda. O cara que fala de Deus para você, porque muitas vezes o cara pergunta, nossa, cara, você não é cristão? Não é isso. Quantas vezes você tem a tua colega lá de faculdade, seja lá do que for, de trabalho, e ela convida você para um happy hour. Vamos lá. Vamos. Chega lá, você esquece quem você é. Você esquece e você começa a experimentar as coisas que ela está te oferecendo ali. Mas, cara, está errado isso. A gente precisa, em nome de Jesus, mudar isso na nossa vida. Porque, cara, eu fico pensando assim, às vezes, né? O pouco que eu oro, o pouco que eu leio a palavra e o que Deus faz na minha vida. Imagine se eu buscasse mais, se eu orasse mais, se eu jejuasse mais, se eu conseguisse buscar essa plenitude de Deus. Por que que o ser humano é tão carente? Você é carente, eu sou carente. Eu quero comer tudo, eu quero fumar tudo, eu quero beber tudo. Porque falta Deus, falta o Espírito Santo. Sabe aquele buraco que o Ozzy falou? Aí a gente pega e acha que é metade para Deus e metade para o prazer. Metade para o mundo, metade para as tuas coisas, para os teus desejos. É ou não é? É engraçado a gente viver assim. É muito engraçado. A gente é muito cara de pau. Sabe por quê? Porque a gente esquece que em nenhum momento você sai da presença de Deus. Tem algum momento que você sai da presença de Deus aqui? Você vai lá, o Espírito Santo fica aqui e você está aqui. Não existe isso. Olha, seja lá o lamaçal que a gente tiver, Deus está com a gente. A hora que você está pecando, Deus está com você. Claro que você daí acha que não está, porque como? Deus é santo. Ele não vai fazer parte do pecado da tua vida, mas ele está ali. Ele está ali. E a gente, cara de pau, acha que posso viver uma vida meia boca de segunda a sexta e chega aqui no domingo, ah, agora sim, vou me arrebentar aqui no louvor, quero que seja uma palavra que pegue fogo aqui, só que chega aqui parecendo um iceberg, né? Aí o pregador aqui, ele tem que, ó, ralar, ele tem que falar, ele tem que orar. O que a gente precisa, sabe o quê? É parar de achar que o outro tem que pagar o preço por nós. Ninguém tem que pagar o preço por você. Você tem que pagar o preço pela tua vida, pelo reino. Amém? E a consequência de tudo isso, sabe o que que é? É triste, cara. A consequência de tudo isso é você servir o Deus sem prazer, servir o Deus sem excelência. Porque como que você vai viver uma vida lá meia boca e no teu ministério você vai desenvolver maravilhas? Coisas maravilhosas vão acontecer? Ah, porque hoje, como eu tenho oração na quarta-feira, então hoje eu não vou falar palavrão, hoje eu não vou me irar com ninguém, porque é quarta-feira. Mas segunda, terça, quinta e sexta, daí vamos lá. Vamos viver o que a gente é, né? Sem Deus ali. Então, quando Jesus Cristo ele chega ali naquele povo e ele começa a falar, a lei é fichinha. Se você quiser viver embaixo da lei, talvez você consiga, talvez eu consiga. Mas se a gente for viver aquilo que Cristo espera que a gente viva, ah, mas aí vai ficar mais difícil. Vai ficar assim. O resultado da gente ter uma vida meia boca com Deus é a igreja perece por isso. Não estou falando da Gólgota, estou falando do reino. Sabe por que que a igreja perece? Porque aqui tem 100 pessoas. Tem ministérios dentro dessa igreja que estão parados, que não tem ninguém para fazer. A igreja está perecendo ou não está? Vai ali, ó. Tem umas mulheres que ficam ali, elas de repente estão esperando. A gente chega aqui no domingo, coloca a nossa bunda na cadeira e ainda tem a cara de pau de vir aqui de repente e criticar. Eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser assado. Mas sabe uma coisa que eu já percebi? Geralmente quem critica é quem não faz nada. Porque, meu amigo, quando você está dentro de um ministério, aí eu quero ver você criticar. Aí eu quero ver. Quero ver você marcar uma reunião e não vir ninguém. Eu quero ver você ter que pagar o preço de um jejum. Eu quero ver. Daí você pode criticar. Pode criticar para melhorar. Então, vocês não acham que a gente precisa disso? Agora, falando da Gólgota, a gente precisa. A gente precisa. O Steiger vai vir para cá? Fazer um congresso, né? Maravilhoso! Quantos aqui estão dispostos a ajudar os caras a receber eles? Cara, eu realmente gostaria de estar falando sobre outras coisas. Mas essa foi a palavra que Deus me deu e eu estou falando que isso está começando em mim. Porque eu tenho feito de maneira porca o meu ministério. Eu não tenho feito com excelência aquilo que Deus colocou na minha mão. E eu realmente sinto isso e peço perdão para Ele, sabe? Só que pedir perdão para Ele e mudar é uma coisa. pedir perdão para ele e continuar fazendo a mesma porcaria é outra. Porque a gente também acha que a graça basta para tudo. E ela basta mesmo. Só que a graça é uma graça que pode transformar a nossa vida. A graça que não tem transformado, para mim, não é graça. É desgraça mesmo. Porque pela graça, eu vou encher a cara. Amanhã, pela graça, eu vou estar bem. Na verdade, o que a gente faz são escolhas erradas o tempo todo na nossa vida. A gente escolhe sempre errado. O resultado de tudo isso é a gente viver um evangelho morno. O pior evangelho é aquele que a gente vive. O evangelho morno, que é aquele que fala lá em Apocalipse 3. Espera aí. Apocalipse 3, no versículo 15 até o 16. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É pesado. É Deus falando aqui, cara. Água morna não presta nem para fazer chá. Quem dirá no reino de Deus? O que a gente pode fazer? Só que uma coisa que a gente tem que olhar para todo esse sermão do monte aqui, para as coisas que Jesus fala, e entender que quando ele fala isso, quando ele coloca o nível do que ele está falando lá em cima, e para a gente se torna uma coisa inatingível, nada mais é ali do que ele está falando do caráter de Deus. É o caráter de Deus que ele está pregando ali. Amém? Nós temos que parar de negociar, porque a gente negocia tudo. A gente negocia o nosso tempo com Deus, a gente negocia a nossa leitura da Bíblia, a gente negocia o nosso ministério, a gente negocia tudo na nossa vida. Tudo é mais gostoso do que estar na presença de Deus. Ou então, na presença de Deus eu fico 5 minutos. No Facebook eu fico a tarde inteira. A gente é roubado o tempo todo a gente é roubado. Aí o que acontece? Satanás, ele olha para a nossa vida e ele percebe, ele sabe claramente onde estão as nossas brechas. Ele vê. Ele fala, olha ali, ó, facinho. Aí ele chega, dá uma rasteira, e aí você tem que começar tudo de novo. Não é assim? Será que é assim só comigo? Vocês vivem isso também? Eu tenho vivido muito isso, porque é o que eu falei para vocês. Onde que está a excelência na minha vida? Eu não quero mais ser morno. Alguém aqui quer ser morno? Ninguém quer. Em nome de Jesus, vamos clamar para que Deus venha transformar, para que a gente não se conforme só para vir num culto de domingo. Tem igrejas aí que estão lotadas. A nossa, graças a Deus, também. Mas isso aqui não é suficiente, não. A gente tem que viver o evangelho de segunda a segunda, 24 horas por dia. Só que tem uma coisa maravilhosa quando a gente olha para tudo isso que Jesus fala, para tudo isso. E não existe, sabe, outra maneira de encarnar essas coisas que Cristo fala na nossa vida. Esquece, isso não é inatingível. Você pode atingir. A gente precisa melhorar como pessoa. Sem a plenitude de Deus, esqueça. Por você mesmo, esqueça. Só que a gente tem algo que Deus nos dá, que é maravilhoso, que é a graça dele. Deus nos dá a graça. É lógico que quando você lê tudo isso daqui e esquece da graça, você sai da presença de Deus com um fardo nas costas, achando, eu nunca vou conseguir, Jesus, é muito difícil. Mas e quando você começa a olhar todas essas coisas aqui com graça? Só que tem um porém. A gente não tem que viver só da graça. A gente tem que aprender a distribuir a graça de Deus. Sabe o que a gente faz? A gente recebe a graça e fica com ela aqui. Guarda ela aqui numa caixinha. E daí, para a gente, é tudo pela graça. Mas para o irmão, é tudo no julgamento. É tudo no olha lá o que está fazendo. É assim ou não é? A gente precisa aprender a distribuir essa graça de Deus. A gente tem que aprender a viver com essa graça. O Sermão do Monte, ele revela o caráter de Deus. E por isso Jesus é tão radical. Porque o caráter de Deus... Porque no caráter de Deus não há sombra de variação. Mas se olharmos para tudo aquilo que Jesus fala e pensarmos a partir de agora, a graça que eu recebo, eu vou dar. Porque temos a cara de pau de usar a graça para nós, que é o que eu falei. Gente, eu tenho certeza que se a gente começar a fazer esse exercício, sabe? De olhar para as coisas, olhar para Deus, olhar para as pessoas, principalmente dentro da igreja, começando aqui, aqui que tem que começar. Com a graça que Deus olha para nós, muita coisa seria diferente. Muitas pessoas seriam curadas. Muitas pessoas teriam prazer de vir, sabe, na igreja. Quantas pessoas você conhece que abandonaram a sua fé pela simples falta de graça de um irmão, de um pastor, de uma igreja, de uma denominação? Essas coisas que Jesus fala aqui, sem a graça é impossível. Mas quando você pegar essas coisas aqui e começar a olhar tudo isso com graça para com o outro, eu tenho certeza que a gente vai melhorar. A gente pode melhorar como pessoa. Façamos um exercício de graça para o outro. Não é impossível. É o caminho para sermos pessoas melhores. Eu sei, assim, sabe, que tem muita gente, por exemplo, um exemplo bem bobo, que tem muita graça para com um amigo, mas dentro de casa é um cavalo com a esposa. Eu sei também que tem muita mulher que tem muita graça com muitas pessoas, e é uma cavala com o marido. A graça tem que começar lá dentro da nossa casa. É lá que tem que começar. O exercício da graça. Não receber a graça e ficar com ela. É lembrar que, meu, eu já passei por isso. O meu irmão está passando. Eu vou ter graça para olhar por aquela situação. Eu tenho certeza que muitas coisas dentro da igreja iam ser diferentes. Muitos problemas que a gente, às vezes, tem que resolver, vocês têm que resolver, não teriam por que ser resolvido se a gente olhasse com graça para a vida do outro. Então, o Sermão do Monte, ele é o que Deus é. Deus é radical. Não adianta você querer que Deus tome a tua forma, ele não vai tomar. Você tem que tomar a forma dele, com graça. E levando essa graça para os irmãos, para o pastor, para o teu líder. Sabe, não julgue com tanta força. Calma. Antes de você abrir a tua boca para falar, fazer uma fofoca, uma maledicência, para. Pensa. Deus está olhando para você com graça. Cara, pensa, eu me sinto, sabe como que eu me sinto quando eu penso assim? Eu me sinto com vergonha. Eu me sinto muito envergonhada diante de Deus. De pensar que Deus olha para mim do jeito que eu sou, com as cagadas que eu faço na minha vida, e Ele olha, e sabe, com graça, com amor. E eu não consigo olhar com graça para a vida da pessoa, de alguém. Sabe, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu líder de ministério. Tem que ser assim, do jeito que eu quero. Mas Deus não é assim com você. Deus age com graça. Então vamos agir com graça com o nosso irmão. Sabe, dentro do teu casamento, quanto de graça tem tido dentro do teu casamento? quanto de graça tem tido no relacionamento teu com o teu pai, com a tua mãe. Quanto de graça você tem distribuído aí fora para as pessoas que trabalham com você, para as pessoas que estudam com você. Quanto de graça. O Sermão do Monte, ele é inatingível, ele é, se você quiser levar ele a ferro e fogo, se você quiser ir com as suas próprias forças. Mas se você começar a exercitar essa graça de Deus, você vai andar mais uma milha, sim. Você vai pensar 10 vezes antes de jurar por alguma coisa. Você vai começar a viver aquilo na tua vida. Cara, imagine quanto, se a gente conseguir 1% disso, imagine quanto que vai melhorar a igreja, o nosso relacionamento lá fora, a tua banda. Pensa bem, a gente precisa parar de achar desculpa, muleta. A gente precisa parar de dizer assim, por causa dele eu saí da igreja, por causa dele eu não vou fazer. Azar teu, porque não é por causa dele, não. Porque quem vai dar conta para Deus é você. O teu irmão não vai dar conta pela tua vida. A tua vida, quem vai dar conta é você. Então, quando Deus vem confrontar a gente com uma palavra assim de mudança, eu penso que é isso que Ele quer de nós. Eu penso que a gente precisa melhorar. Eu penso que a gente precisa parar de achar essa desculpa de dizer, nossa, Jesus fala aqui no sermão, sede perfeitos como perfeito é o meu Pai. Ele não fala isso. Cara, ele fala isso. Se ele fala é por quê? Porque é impossível? Não, porque a gente tem que buscar. Tem uma frase de um pregador, eu acho que ele é do século passado, eu não me lembro. E ele fala assim, a igreja está procurando métodos melhores. Deus está buscando pessoas melhores. É isso que Deus quer. O nosso objetivo de vida é agradar a Deus. A tua vida tem agradado a Ele? Meia boca? A gente precisa pensar nessas coisas. E eu quero lançar um desafio para você. Quero lançar o desafio para que você pegue o Sermão do Monte nessa semana e use ele como teu devocional. Quero pedir assim que você pegue ele e pense, encarne ele, sabe? Medite nele e tente em cada momento ali que você vai ter que andar mais uma milha, que você vai ter que pensar nessas coisas que Jesus fez. Coloca a graça no meio. Coloca a graça no meio para ver se você não consegue. Eu estou fazendo isso aqui com vocês porque eu também quero fazer isso. Porque essa palavra aqui, eu fiquei muito chocada com essas coisas aqui que Jesus fala. Porque eu achava que a lei judaica era para acabar. Mas é muito mais fácil, né? Você matar alguém, vai lá e faz o ato, mata. Agora, não se irá contra alguém. Pensa bem, é muito mais difícil, muito mais difícil. Mas eu creio que Deus, Ele quer uma igreja melhor, porque Ele está voltando. Amém? Eu creio fielmente nisso. Não vejo a hora do anticristo nascer, se já nasceu, não vejo a hora dele aparecer, porque o Pipe pregou isso esses tempos, e se você for ler nas escrituras, parece que a única evidência que está faltando é isso. Porque o resto a gente já tem, né? Amém? Eu espero mesmo que, sabe, que essa palavra tenha ido de encontro à tua necessidade, como foi de encontro à minha necessidade de melhorar, de fazer as coisas com excelência para Deus. Agora eu quero que você feche os teus olhos, se você puder ajoelhar onde você está, você se ajoelhe. Nós vamos orar a esse Deus tremendo, maravilhoso, que sacrificou a vida dele por mim, por você. Pai querido, fala com ele, fala com ele. Coloca para ele as suas dificuldades, coloca para ele aonde você está errando todas as vezes. Ele vai te envolver com a graça dele, e essa graça vai transbordar na tua vida e vai inundar o lugar onde você passar. E a graça dele na tua vida vai trazer cura. A graça dele na tua vida vai trazer reconciliação, vai trazer perdão, vai trazer restauração para os casamentos. A graça é a coisa mais maravilhosa que Deus nos permite usufruir. Ele sabia que sem a graça dele a gente não ia aguentar viver nesse mundo. Ah, Jesus, o quanto o Senhor é maravilhoso. Não existe, Senhor Jesus, no nosso vocabulário, palavras que possam expressar o quanto o Senhor é maravilhoso. Eu quero realmente, Senhor, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor as nossas vidas. E eu quero clamar para que o Teu Espírito Santo venha encher, Senhor Deus, todas as áreas da nossa vida que estão vazias, aonde tem na nossa vida brechas, buracos, que o Teu Espírito Santo venha transbordar de uma maneira tão maravilhosa, Deus, que a gente vai deixar de sermos pessoas tão carentes, porque nós somos cheios do Teu Espírito, Senhor Deus. No Senhor começa, no Senhor é o meio, no Senhor é o fim em todas as coisas na nossa vida. Eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas e dizer, Pai, que a gente não quer para nós uma vida medíocre. Que a gente não quer para nós, Pai, um evangelho morno. Pai, nos perdoa, sabe, Deus, porque a gente conhece a Tua palavra, Senhor Deus. A gente sabe o quanto a gente é horrível. A gente sabe, Pai. Mas nós temos vivido, Senhor Deus, o Teu evangelho de uma maneira relaxada, meia boca. Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos exortar todos os dias na nossa vida. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, colocar, Senhor Deus, no nosso coração, na nossa mente, o Teu desejo para nós. Nós queremos viver o Teu reino de uma maneira tão maravilhosa. Sabe, Deus? A gente quer experimentar isso, a gente não quer mais viver metade experimentando os prazeres do mundo e metade experimentando as coisas do Teu reino, Deus. O Senhor é um Deus reto, o Senhor é um Deus que, sabe, que deu para nós todas as ferramentas para a gente fazer do Teu reino algo maravilhoso sobre essa terra. Pai, nos ajuda. Deus, nós não somos nada. E eu clamo mesmo, Deus, para que a Tua graça venha superabundar na nossa vida, mas que essa graça também venha transformar o nosso caráter, venha transformar as coisas que a gente tem deixado, sabe, Senhor Deus, de fazer, venha transformar, venha tirar as muletas, as desculpas, que seja uma graça transformadora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego mesmo, Senhor, esse culto diante do Senhor. Eu Te agradeço, Deus, porque a Tua presença, Deus, é algo tremendo, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada. Eu peço que o Senhor leve a cada um de nós em segurança para casa. Que o Senhor abençoe as nossas famílias. Que o Senhor abençoe os nossos trabalhos, os nossos projetos. Que o Senhor abençoe a nossa semana. Que a gente realmente pegue, sabe, Senhor, essa palavra e lute para viver. Que a gente seja radical, radical pelo Senhor, Pai. É o que a gente quer, Senhor, é o que a gente precisa. Em nome de Jesus. Amém.